Capítulo 6. Suspeitas. Mal recebera a carta com a inquietadora resposta, Alberto foi urgentemente chamado a certa cidade a fim de resolver negócios particulares de seu pai. O moço estava quase convencido de que o desaparecimento de seu irmão tinha relação com o de Clarence. Se bem que em vida ambos se ignorassem reciprocamente, havia uma ligação íntima qualquer a uni-los na morte. Não tinham ambos recebido um besouro nas vésperas do acontecimento fatal? Um besouro cujo nome parecia anunciar de que modo as pobres vítimas terminariam seus dias? E ambos possuíam cabelos vermelhos, vermelhos como fogo. Por vezes Alberto achava que tudo aquilo era tolice, que não passava de simples coincidência. Afinal de contas, que laço poderia haver entre dois rapazes que nem se conheciam? Apenas a mesma cor dos cabelos, nada mais. De qualquer modo, decidiu contar sua desconfiança ao inspetor Pimentel. O policial ouviu a história com atenção. Meu caro, disse ele, tenho a impressão de que você está enganado. Ficou pensativo e depois divagou. A menos que estejamos às voltas com algum louco, pois somente um cérebro enfermo poderia conceber uma coisa daquelas. A verdade é que até agora não adiantamos um passo sequer na descoberta do assassino de Hugo, comentou Alberto. Meu amigo, a polícia custa, mas não falha. Ela não é adivinha, entretanto. Muitas vezes tateamos no escuro até que, de um momento para o outro, conseguimos agarrar uma pista que vem elucidar um mistério aparentemente insolúvel. Levei 5 anos para esclarecer o caso de Gladys, a envenenadora. Você se lembra, não é? E isso não impediu que ela fosse parar na prisão, onde está pagando seus crimes. O que acha da morte de Clarence? A resposta do inspetor não foi uma resposta propriamente. Quer ir lá agora? Perguntou ele. O fato é que já se haviam passado 2 semanas desde que o jovem O'Shea falecera, e o policial não pudera voltar à residência de Cora porque fora repentinamente chamado à capital do país para cuidar de um negócio urgente, lá ficando 15 dias. 2 colegas seus o haviam substituído, tendo apresentado um relatório completo do levantamento do local. 2 fortes razões faziam com que Alberto desejasse acompanhar de perto o caso de Clarence. Uma delas era uma intuição forte de que a morte de seu irmão tinha relação com a de O'Shea. A outra, era Verônica. Sim, Verônica. Como era possível aquilo, meu Deus? Não trocara sequer uma palavra com ela. Entretanto, parecia ele ter descoberto um sentido novo na vida, desde que a vira. Sempre achava vulgares e ridículos os poetas cantando à lua. E, entretanto, na véspera, ficara mais de uma hora silencioso na janela mirando o astro. E, em seguida, olhara para a rosa que estava no vaso, tocando-a de leve, como se estivesse acariciando um rosto delicado de mulher. Cora recebeu-os com muita atenção. A irlandesa tinha espírito forte, apesar de sofrer muito com o triste fim de Clarence, enfrentou a situação de cabeça erguida. Marmaduke telefonara de Londres dizendo que viria no primeiro avião visitar a mãe. Mesa Cheia estava alegre com isso, pois amava muito aquele filho que já estava sendo considerado um dos melhores químicos da Inglaterra. O caso de Clarence fora mesmo definitivamente entregue ao inspetor Pimentel. Esse meu amigo vai ajudar-nos, disse ele, referindo-se a Alberto. A primeira coisa que fizeram foi repetir as perguntas dos policiais até que ali haviam estado no dia do enterro de Clarence. Mr. Gideon tinha nascido em Cleveland, Ohio. Era solteiro, representava uma firma de artigos ortopédicos, vivia na casa havia 1 ano apenas. Misterioso e calado, tentava disfarçar em vão uma paixãozinha por Verônica. Ao ser interrogado, gaguejou, visivelmente contrariado, respondendo por monossílabos as perguntas que lhe foram feitas. Esse sujeito parece tudo menos americano, disse Alberto. Os patrícios dele geralmente são alegres, esportivos, sadios, e esse camarada tem jeito de coveiro em missa de sétimo dia. E como é enfezado, arre. Não faz mal, tornou o inspetor. Nossos companheiros da polícia esclarecerão tudo o que ele não quer contar. É possível até que eu mande o investigador número 4 segui-lo durante algum tempo. Nada de extraordinário foi encontrado no quarto de Mr. Gideon. Objetos de uso, catálogos dos artigos que vendia, 2 garrafas de uísque, uma porção de revistas e o livro Dale Carnegie, Como Fazer Amigos. Leu isso e não adiantou nada, hein? Comentou Alberto baixinho. O seguinte a ser interrogado foi Mr. Grass. Nascera em Genebra e vivia em casa de Cora havia 9 anos. Jamais incomodara quem quer que fosse e ganhava a vida ensinando línguas no colégio de rapazes. O velho suíço afeiçoara-se a Verônica, a quem dava aulas de francês. Mr. Grass tinha no quarto uma grande estante cheia de dicionários, gramáticas em francês e inglês e uma coleção completa de Larousse. Em cima da cômoda, uma caixa de chocolates, uma bandeja com várias frutas e um pequeno manual. Como fazer uma boa confissão? O magricela é católico, disse Alberto. Não encontraram coisa alguma que despertasse suspeitas. Finalmente, Verônica foi chamada. A moça tinha um gênio muito forte e mostrava-se bastante irritada com as perguntas que lhe fizeram. Isso é um desaforo, protestava ela. Com certeza estão me achando com cara de assassina. Que pena, disse Alberto baixinho. Ficava tão feia assim zangada. A moça não tinha mais que 17 anos e havia perdido pai e mãe, possuindo apenas um irmão mais velho, que era promotor numa pequena cidade. Esse irmão fora hóspede de Cora quando estudante e ficara tão amigo da irlandesa que lhe confiara a irmã. O quarto de Verônica era pequeno e feminino como ela mesma. Cortinas de voilé, creme, papel de florinhas na parede, um crucifixo, rosas e fotografia dos pais em cima da cômoda. No mais, objetos comuns de toilette, papéis de música e o Jean Christopher, de Roman Roland. Alberto indagou de Verônica qualquer coisa sobre outro assunto para ver se estabelecia um ambiente de cordialidade, e os dois se puseram a conversar. O rapaz ficou tão distraído que nem prestou atenção às perguntas que o inspetor fazia ao cozinheiro e às três criadas da casa. Os quartos de Mr. Grass, de Mr. Gideon, da arrumadeira e do cozinheiro eram absolutamente independentes e tinham saída para o pátio. A chave do mistério deve estar naquela casa, disse o inspetor já na rua. Só mesmo alguém que participasse diretamente das atividades da família poderia estar a par da gripe de Clarence. Afastou a hipótese de um lapso do farmacêutico? Perguntou Alberto. Espero hoje o resultado de um inquérito na drogaria que aviou a fórmula de Salofen. Perdoe minha insistência, tornou Alberto. Nada tira de minha cabeça que o assassino de Hugo e de Clarence seja uma única pessoa. Bem, não digo que isso seja absurdo. Entretanto, seria algo de tão fantástico que só mesmo diante de mais uma prova eu me decidiria a seguir essa pista. Alberto ficou silencioso. Sua intuição o tornara absolutamente certo do que dizia. Tão certo quanto de uma coisa. Amava Verônica como nunca amara ninguém até então. Como nunca seria capaz de amar alguém depois. Capítulo 7. Alberto prepara a máquina fotográfica. Os dias foram passando, as semanas, um mês, dois. Alberto já estava quase achando que a única relação entre a morte de seu irmão e a de Clarence nada mais fora que uma dupla coincidência. O caso Cher continua na mesa. A polícia incapaz de solver o mistério, dizem os jornais. Suspeita-se de um empregado da casa, anunciava um outro. O fato é que Clarence tivera, uma semana antes de morrer, uma discussão forte com o cozinheiro, tendo sido ameaçado de morte. Esse detalhe só foi conhecido depois, através da arrumadeira. Nada puderam provar contra o homem, entretanto. Apesar disso, ficou vigiado, pois ainda era suspeito. O inquérito na drogaria foi muito severo. O farmacêutico que tinha aviado a receita jamais ouvira falar em Clarence O'Shea e garantiu ter preparado a fórmula com mais rigoroso escrúpulo. Esse homem já trabalhava no estabelecimento havia mais de 20 anos e sua folha de serviço era a melhor possível. Alberto voltou algumas vezes à casa de Cora, em companhia do inspetor. Verônica mostrou-se esquiva a princípio, depois começou a corresponder ao amor do rapaz. A este foi fácil libertar-se de Rachel Saturnino, pois a moça tinha vários namorados e poderia consolar-se facilmente. Alberto preparou a máquina fotográfica e disse para Mr. Grass, Verônica e Cora. Arranjem um grupinho aí perto da escada e façam uma cara simpática. O que é? Perguntou a irlandesa, sempre meio surda. Repita a pergunta em linha enviesada, aconselhou Verônica baixinho. Descobri que nessa direção sopra uma corrente, um ventinho que vai direto ao ouvido dela. A gente nem precisa falar mais alto. O cavaleiro entre as damas. Faça-me o favor. O suíço tirou um pentinho do bolso, alisou os cabelos, ajeitou a pérola cinzenta da gravata e ficou entre Cora e Verônica, dando o braço às duas. Pronto, disse Alberto. Verônica ficou tão linda nesse retrato que Alberto mandou fazer dele uma ampliação, que trazia sempre na carteira. Capítulo 8. Uma praça de touros em Sevilha. O teatro estava repleto. Representava-se naquela noite Carmen, a ópera que Bizet compôs. Um dos motivos de atração era Maria Fernanda, o mais puro contralto dos últimos tempos. A moça ganhara todos os prêmios em vários concursos e passara 5 anos na Itália, aperfeiçoando-se. Quanta mulher bonita! Exclamou Alberto, assestando o binóculo para os camarotes iluminados e coloridos pelos vestidos femininos. Aquela não é Paula? Perguntou o rapaz que o acompanhava, mostrando-lhe uma bela mulher decotadíssima no vestido de tule negro. É sim. E como vai o seu fraco por ela? Cada vez mais forte, tornou o outro, mal contendo o suspiro. Sabe que não gosto muito de óperas? Disse Alberto. A gente se aborrece durante 2 horas para ouvir 3 ou 4 árias bonitas. Além de tudo, é ou não é ridículo uma pessoa pedir um copo de água cantando? Bem, meu caro colega, tornou o colega, sempre de olhos fixos na maravilhosa Paula. Ópera é um gênero, e como tal tem grandes e fervorosos admiradores. Um gênero que não se usa mais, que já saiu de moda. Para você pode ser, questão de gosto. Noto que está meio azedo hoje, Alberto. Brigou com Verônica? Briguei. Ela tem um gênero horroroso. Convidei-a para vir e ela não aceitou, pretextando dor de cabeça. Entretanto, repare no segundo camarote à direita, a partir do palco. Verônica está lá, em companhia de Cora, de Mr. Gideon e de Mr. Grass. Isso não é desaforo? Mal acabara de falar, foram ouvidas as primeiras notas da orquestra, iniciando num fortíssimo, uma vibrante melodia quase militar. Concluído o prelúdio, ergue-se a cortina e surge uma praça em Sevilha. O barítono e o soprano entram em cena, cada um por sua vez. Algum tempo depois chega Dom José, elegantíssimo em seu vistoso uniforme de corporal dos dragões. Soam trombetas e aproximam-se as moças da fábrica de tabaco. Finalmente, estuante de vida, surge Maria Fernanda vestida de Carmen, envolvida num xale de seda creme, uma flor vermelha nos cabelos. Os homens rodeiam-na e ela canta a famosa Rabaneira. O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar. Maria Fernanda possuía uma voz quente de contralto. Era grande e vistosa. Tem cabelos vermelhos como Hugo e Clarence, pensou Alberto com ligeiro mal-estar. No intervalo do primeiro ato, o moço teve ímpetos de chegar até o camarote de Verônica, mas resistiu à tentação e ficou onde estava. O boy aproximou-se e entregou-lhe um bilhete. Era de Rachel. Querido, venha dar-me uma palavrinha no outro intervalo. A jovem estava muito bonita, num vestido colante de lamé verde, e sua cabeleira de cobre caía em cascata pelos ombros. Queria saber notícias de Alberto, com quem não se encontrava havia bastante tempo. O moço surpreendeu-se vendo quanto os encantos de Rachel o deixavam indiferente. É linda, é encantadora, é maravilhosa, mas não é Verônica, disse ele para si mesmo. Passou o segundo ato, o terceiro, até que começou o último. Em frente à arena da Praça de Touros, vendedores apregoam suas frutas e seus cigarros. Dançarinas envoltas em xales coloridos bailam trechos da Arlesiana. O povo entusiasmado saúda os toureiros que vêm chegando em procissão, provocando gritos de delírio. Surge Escamilo, o herói do dia, numa carruagem aberta, tendo ao lado Carmen, coberta de joias, enrolada num xale vermelho bordado a ouro. Escamilo entra na cena e surge Dom José, desesperado a suplicar o amor da cigana. Impossível, diz ela. Tudo acabou entre nós. Enquanto isso, a vitória do toureiro soa na arena. Alucinado com o sucesso do rival, Dom José tira do peito um punhal e avança para a mulher. Toreador, en garde. Toreador, toreador. Repete o coro. Ouve-se um grito agudo, e Carmen tomba, com a arma mergulhada no peito. Matei-a! Grita Dom José, soluçando desesperado. Oh, minha Carmen! Minha adorada Carmen! Termina a ópera e o teatro quase veio abaixo, tal o entusiasmo dos aplausos do público. Gritos de bravo, bravo! Partiam de todos os lados. E com razão, pois o espetáculo havia sido completo. A montagem riquíssima, o timbre das vozes maravilhoso e o jogo de cena perfeito. A cortina desceu e ergueu-se outra vez, a fim de que os artistas pudessem agradecer as ovações da plateia. Ao palco vieram todos os figurantes, o tenor, o barítono, o soprano, as bailarinas, os toureiros, as moças da fábrica. Os aplausos continuavam e os artistas, com sorrisos e curvaturas, agradeciam. Carmen, entretanto, continuava caída no chão. Vamos, Fernanda, levante-se, disse-lhe o tenor. A moça continuou deitada. Estava morta. Capítulo 9. A Zarabatana Fatal. Os minutos que se seguiram foram de grande confusão. O rapaz que fizera o papel de Escamilo procurava acalmar os artistas que corriam desnorteados de um lado para o outro, e ordenou que a cortina do palco se fechasse imediatamente, numa tentativa inútil de evitar o alarme da plateia. O público, entretanto, já havia percebido que algo de anormal sucedera. Haviam se levantado todas as cadeiras e mantinham-se em expectativa nos seus lugares, aguardando uma explicação qualquer. Faiscante, em seu traje prateado de toureiro, o barítono soltou para a plateia à procura de um médico. Imediatamente vários deles se ofereceram, dirigindo-se para os bastidores do teatro. Estirado no divã do camarim, achava-se o corpo inerte de Fernanda. O primeiro médico a entrar no quarto foi um velho professor da faculdade de medicina. Saiam todos, por favor, ordenou ele. O mestre nada mais fez que constatar o óbvio. Estava morta. Alguns minutos depois, abriu a porta e acenou para o barítono. Chame a polícia, disse-lhe gravemente. Esta senhora foi assassinada. Assassinada? Como? Indagou agitadamente Escamilo. Olhe esta pequenininha seta cravada logo abaixo do seio esquerdo, disse ele, levantando o xale vermelho, bordado a ouro. Fez-se um grande silêncio. Não é possível, exclamou o barítono. Como pode uma seta assim tão insignificante matar uma pessoa? Não quero adiantar nada, tornou o médico. Minha impressão é de que ela está envenenada. Que coisa horrível! Que desgraça! Mas por que isso? Exclamava aquela gente toda, ainda metida em suas fantasias. Ninguém toque no corpo até a polícia chegar, ordenou o doutor. Minutos depois surgiu o inspetor acompanhado de Alberto, muito elegante em seu smoking. Apenas o médico ficou no camarim com eles. Que bela cabeleira vermelha, hein? Comentou Alberto, lançando um olhar significativo para o inspetor. Pimentel abanou a cabeça afirmativamente e tirou um lenço do bolso. Com grande cuidado, extraiu o pequeno dardo cravado no corpo da cantora. Examinou-os alguns instantes e disse: Essa seta feita com lasca de taquara é típica das que são lançadas pelos índios através de uma zarabatana. Curioso isso. Quer dizer que o criminoso atirou-a de longe? De algum camarote, talvez? Não é isso mesmo? Objetou Alberto. Provavelmente. Se foi assim, aproveitou-se do fato de estarem todos absorvidos com a atenção voltada para o clímax da ópera. Ou então instalou-se nos bastidores, escondendo-se no alto das escadas, junto dos cenários. Estará envenenada a seta? Não tenho a menor dúvida. E com curare, certamente. Só esse veneno, quando altamente concentrado, mata-se. De modo quase instantâneo. Paralisando os músculos respiratórios e asfixiando a vítima. De qualquer modo, a autópsia esclarecerá tudo definitivamente, disse o médico. Mas que crime estranho. Deve ser algum caso de amor, com certeza. Fernanda era casada ou solteira? Solteira, respondeu o inspetor desinteressadamente. Chame os rapazes, pediu ele a Alberto. O moço saiu e voltou com dois enfermeiros carregando a massa destinada a transportar o corpo de Fernanda para o necrotério do Serviço de Medicina Legal. Agora vamos atrás do besouro, disse o inspetor com ar decidido, saindo do camarim acompanhado de Alberto. Tomaram um táxi e rumaram para a cidade. Leve-nos ao apartamento da senhorita Fernanda, disse o policial ao gerente do hotel onde a cantora se havia hospedado. Alguma novidade, chefe? Perguntou o homem curioso. Daqui a pouco saberá, respondeu o inspetor. Sua qualidade de detetive abria-lhe todas as portas. Fica no 10º andar, disse o gerente, entregando-lhe as chaves. O quarto da moça se achava mais ou menos em ordem. No criado mudo, o retrato em perfil de um homem simpático e jovem, de nariz levemente arrebitado. Para Fernanda não se esquecer de quem nunca se esquece dela, Cláudio. Quem seria esse Cláudio, que parecia amá-la tanto? Qual? Alberto tinha uma forte intuição de que todos esses elementos não iriam servir de nada. O único ponto de partida para qualquer raciocínio estava naquela cabeleira vermelha, cor de fogo, nela e no besouro que procurava. Mas onde se acharia ele? As gavetas foram abertas, enquanto camisolas e calcinhas de nylon e rendas iam caindo pelo chão. E havia perfumes franceses e cosméticos de Elizabeth Arden no toilette. Na caixa de joias viram colares de pérolas e diamantes, além de uma infinidade de anéis e pulseiras. Os armários estavam cheios de corpetes, perucas e fantasias para as caracterizações da artista em diferentes óperas. E havia uma infinidade de coisas, isso e aquilo, mas nada do que procuravam. Tempo perdido, hein? Comentou o inspetor, desapontado. As cestas de papel foram reexaminadas, tudo em vão. Espere aí. Espere aí, disse Alberto, abandonando precipitadamente o quarto. O policial mal pôde segui-lo. O rapaz embarafustou-se pela escada abaixo e desandou a correr como louco até chegar à porta da rua. Com a mesma rapidez, andou uns 30 metros e parou em frente a um grupo de janelas entre as quais se achavam as do apartamento de Fernanda. Alberto acendeu um fósforo e se pôs a procurar qualquer coisa no chão. Riscou mais um, depois outro, sempre continuando a busca, para lá e para cá. Os pauzinhos se acabaram e o moço voltou ao hotel a fim de pedir uma caixa de fósforos ao gerente. Não prefere uma lanterna elétrica? Perguntou o homem, no auge da curiosidade. Ótimo, respondeu Alberto. A busca tornara-se muito mais fácil. Nada. Apenas pedras, folhas soltas, um ou outro pedacinho de pau. Súbito, o jovem sentiu uma pequena resistência debaixo do pé. Crack! Esmagara qualquer coisa. Focalizou a lanterna para o chão e viu, entreaberta e um tanto amassada, uma pequena caixa branca com certa coisa escura dentro. Um escaravelho. Alberto não se conteve e deu um grito. E só agora eu desconfiei que ela deveria ter atirado o bicho pela janela, disse ele, excitadíssimo, para o inspetor que vinha chegando. Com os diabos! Exclamou este. Você é quem deveria trabalhar na polícia, e não eu. Meus parabéns, amigo. Ainda é cedo para isso, tornou Alberto, guardando o achado no bolso. Vamos já para casa, a ver se descobrimos o nome do besouro. Por que em sua casa? Mal sabe você que já comprei tudo o que existe nas livrarias sobre insetos, especialmente besouros. 15 minutos depois, entravam os dois no quarto do rapaz. Examinaram avidamente uma dezena de livros sem resultado algum. Haveremos de descobrir teu nome, bichinho, exclamou Alberto, examinando o inseto. Tratava-se de um escaravelho pequeno, de cor amarela escura, com reflexos metálicos, e que possuía um chifre na cabeça e outro na parte anterior do tórax, sendo que o segundo não era propriamente um chifre, mas uma coisa que fazia lembrar um comprido espinho levantado para cima. Vamos mandá-lo amanhã para aquele sujeito do Museu de História Natural do Rio de Janeiro, disse Alberto. Que nada, tornou o policial, com os olhos faiscando de excitação. A coisa está ficando muito séria. Tomo um avião amanhã cedo e vou levar o besourinho pessoalmente. Na tarde do dia seguinte, o inspetor Pimentel já conversava com o entomologista-chefe do Museu de História Natural. Apresentava-se como colecionador, pois era de maior conveniência esconder sua profissão. Família Scarabaeidae, do gênero ontófagos, disse o especialista. Quanto ao nome completo desse escaravelho, bem, deixe-me ver, estou com a memória péssima. O rapaz dirigiu-se à biblioteca, examinou alguns livros e depois voltou com um volume na mão. The Fauna of British India, Coleoptera, Lamellicornia, parte 3, Coprinae. Veja aqui a fotografia de seu amiguinho, disse um entomologista, abrindo uma das últimas páginas do livro e mostrando ao inspetor a figura 4 da prancha 12. Lá estava reproduzido em perfil um escaravelho igualzinho ao que fora encontrado na rua em frente à janela do quarto de Maria Fernanda. Fêmea do Ontófago Sagitários, continuou um entomologista. Sagitários não quer dizer seta? Perguntou o inspetor. O rapaz sacudiu a cabeça afirmativamente. Não reparou como se assemelha a uma seta o chifre que o escaravelho tem no tórax? Disse ele. Seta, seta, repetiu o visitante. E saiu apressadamente. Capítulo 10. O Pássaro Ruivo. Certa manhã, bem cedinho, Alberto, ainda deitado no leito, meditava nos estranhos acontecimentos que vinham sucedendo. O exame cadavérico em Maria Fernanda confirmava ser curare, o tóxico causa-mortes. A soprano da companhia lírica, muito amiga de Maria Fernanda, procurara a polícia a fim de revelar um fato alarmante. A cantora fora ameaçada de morte por um certo Cláudio, rapaz estróina e violento, que se apaixonara loucamente por ela. Fernanda correspondera a esse amor a princípio, mas retraíra-se depois, receando que um compromisso sentimental lhe prejudicasse a carreira. Por outro lado, as informações sobre o cozinheiro da casa de Clarence O'Shea eram as piores possíveis. O sujeito era até fichado na polícia e estivera envolvido num roubo alguns anos atrás. Apesar de estarem a ser feitas investigações cuidadosas nos dois sentidos, mais do que nunca se tornara patente que os crimes tinham secreta e disparatada relação uns com os outros, e que o criminoso, ou os criminosos, eram os mesmos. É curioso, disse Alberto para si mesmo. Tudo começou com aquela trombada no ônibus. Se não fosse isso, a revista não cairia a meus pés e eu não teria prestado atenção no besouro. E se não corresse para alcançar o veículo, tomaria outro, que passaria depois e não se teria dado a coincidência. Coincidência. Mas que venha a ser uma coincidência, afinal. Não haveria nisso todo o dedo de Deus, manejando disfarçadamente as criaturas, como num palco de marionetes? Súbito, Alberto sorriu. Um sorriso leve e irônico, acompanhado de um comentário murmurando à meia voz. Bem, hoje seu Inácio resolveu dedicar amanhã a Chopin. O vizinho do lado assobiava com furor a Polonaise, do romântico apaixonado de George Sand. O concerto começava todas as manhãs e nesse dia seu Inácio decidiu-se por um noturno, que assobiou com grande expressão, caprichando nos trinados. 7:30, exclamou Alberto saltando da cama. Santo Deus, perdi a hora. O jeito era vestir-se às pressas e tentar alcançar, nem que fosse o fim da aula. Felizmente, a faculdade de medicina ficava perto de sua casa, a alguns quarteirões. Naquela tarde, apenas o moço iria participar de uma reunião muito importante na polícia, com o inspetor Pimentel e o subinspetor Silva. O noturno de Chopin, assobiado pelo vizinho, já estava no fim. Os olhos do rapaz pousaram-se num fêmur, que estava em cima da estante, e ele teve ímpetos de atirá-lo no rosto de seu Inácio. Mas como é chato esse camarada! Exclamou ele, resistindo à tentação, passando um pente nos cabelos levemente ondulados. Leia essa notícia, disse o inspetor, estendendo a Alberto o jornal do dia. Mal o rapaz entrou na sala da polícia técnica. Brincadeira de mau gosto no jardim zoológico, anunciava o título. E logo abaixo. Ontem pela manhã, ao dar início ao trabalho de limpeza no jardim zoológico, o velho Cristóvão Leite encontrou estrangulado e inteiramente depenado em seu viveiro um dos mais belos exemplares da fauna amazônica, o galo da serra. A linda ave, cujas penas tinham a cor ardente do fogo, media cerca de 35 centímetros e possuía na testa uma vistosa crista semicircular. É lamentável que um engraçadinho tenha escolhido justamente aquele pássaro tão raro, o único existente no jardim zoológico, para fazer dele o objeto de uma brincadeira tão cruel e estúpida. Penas de fogo, hein? Disse o inspetor, olhando para Alberto de modo significativo. O amigo ainda tem dúvidas? Perguntou o estudante. Nenhuma, respondeu firmemente o policial. Este é o caso mais sensacional que a polícia já teve, comentou o subinspetor Silva, que fazia lembrar um índio, com sua tez morena, cabelos pretíssimos e olhos apertados. Chegou a vez de fazer barulho pelos jornais, disse Alberto. Toda a cidade precisa saber que se acha ameaçada por um louco. Num ponto estou de acordo com você, meu caro Alberto, tornou o inspetor. Somente um louco poderia conceber e executar uma coisa destas, espalhando a morte de modo tão disparatado e selecionando as vítimas pela cor do cabelo. E deve sofrer de psicose muito séria, a ponto de estender até uma inocente ave o seu ódio às cabeleiras cor de fogo. Sim, pois estou convencido de que a mesma pessoa que matou Hugo Clarence e Maria Fernanda estrangulou o galo da serra. É inconcebível. Mais alarmante ainda é a conclusão a que se chega. O assassino, certamente um anormal, raciocina com lucidez e possui inteligência fora do comum. De outro modo, jamais planejaria e levaria a cabo crimes tão perfeitos e que não deixam o mínimo vestígio. Possivelmente deve ser alguém igual a nós, de comportamento aparentemente normal. Alguém que arquitetou um plano e estudou-o com calma e tempo nos seus mínimos detalhes. Quem sabe se o assassino não é você mesmo, Alberto? Interrompeu o inspetor, brincando com o rapaz. O irmão de Hugo sorriu e não disse nada. Um outro ponto sobre o qual não temos dúvidas é de que o autor disto tudo, se não é propriamente um entomologista, é pessoa que conhece profundamente a vida dos insetos, continuou o inspetor. Entretanto, Alberto, não concordo com você quando diz que a população da cidade precisa saber da ameaça que paira sobre ela. Isso apenas iria espalhar o pânico e prevenir o criminoso de que a polícia já conhece o seu jogo. Ficaríamos assim privados da oportunidade de descobri-lo e de capturá-lo vivo. Que acha que devemos fazer, então? Guardaremos a maior reserva e tomaremos as nossas providências. E em que consistirão nossas providências? Primeiramente, descobrir com discrição todos os entomologistas da cidade, os profissionais e os amadores, sem que eles suspeitem de nada. Em seguida, vigiá-los e procurar dados sobre a vida de cada um deles. A segunda e importantíssima medida, que aliás deverá ser iniciada imediatamente, hoje mesmo até, é encontrar e localizar todas as pessoas de cabelos vermelhos existentes nessa cidade. Não há muita gente, objetou Alberto. O tipo de cabelos ruivos e rosto sardento é raríssimo aqui. Descoberto isso, continuou o inspetor, procuraremos cada uma dessas pessoas, explicando-lhes que se mantenham em contato permanente conosco, avisando-nos imediatamente caso recebam alguma caixinha contendo um besouro. Tudo em segredo, naturalmente. Vamos combinar o seguinte. Alberto encarregará-se-á de fichar e prevenir os ruivos que ainda existem na cidade. Silva cuidará do esclarecer do caso do galo da serra, no jardim zoológico, e eu ficarei articulando a coisa toda com a maior reserva possível. Tenho 4 homens de confiança aos quais posso dizer, façam isso ou aquilo, sem que eles me perguntem por quê. Estarão à nossa disposição desde amanhã cedo. Em último caso, meus amigos, temos a polícia toda às nossas ordens. O criminoso é audacioso e diabolicamente inteligente. Precisamos usar de todo o nosso raciocínio e sangue frio para o combatermos com armas iguais às dele. Marquemos uma outra reunião para depois de amanhã, à mesma hora. Até lá, muita coisa poderá ser esclarecida. Ou poderá acontecer, atalhou Silva, com um ar profético. Que imaginação catastrófica sua, comentou Alberto, sorrindo. Nada disso. O sujeito põe sempre um intervalo de 20 ou 30 dias entre um crime e outro. Temos ainda algum tempo na frente. Você voltou à casa de Mrs. O'Shea? Perguntou o inspetor ao estudante. Passei lá ontem para cumprimentar Verônica. Era dia do aniversário dela. A mocinha das covinhas no rosto, não é? Perguntou Pimentel. Deixe estar, que não tem mau gosto. Alberto despediu-se e saiu. Estava tão preocupado que preferiu ir a pé até a casa, a fim de cansar o corpo. Durante o caminho, só via em pensamento certa maravilhosa cabeleira vermelha, escorregando sensualmente por uns ombros lisos e belos de mulher. Era preciso avisar Rachel Saturnino quanto antes.